Alô, galera, perfeição. Prossiga a guarda da depois da Bianca, se enquadrando como número 2, aguardando a autorização de voo. Fernanda, guarda da Bianca, com número 2, vou te mandar a autorização de voo. Artigo 992, estamos 138, a Bianca não tem 2 horas de 3, apenas Matel. Por favor, dá sua identificação e fazer chegar a bomba de um parlamento de voo 050 de Fortuna 10. Um número, dá pra gente ter o caso da habitada. O Whisky Juliette Golf Paulo Transquatro 1, liberando a pista de Alfa, prossegue via Kilo, faz 3, tanto para ingresso, faz 5. Corrigiu, 9407, autorizado em área e mantém, capítulo 0. Comandou, boa noite, Gol 92, passando 1500. Gol 92, contato na Canada Palácio, então vem a saída do Atlético Cacaju para o nível de gol 370. Gol Cacaju para o nível 370, Gol 92. κόσμο η απόσταση από φανόν. Η γεωτερικάδε ο τρίτμια Νικόλα στο δεύτερο μήνα που θα κυρίσει ανάσα είδα στο γούμα λίδα τρόδισε ο Μόσχιμος. Αρχιόνι σύστη δηλώ η πάτη που τρόδισε ο Βαντέρο περίπου το ιδιάστη της Μαουή. Θέμα τώρα στο πόδι της πίσης, όλο το ίδιο της μαλλίτης που θα κομμάρουν το εσύ πρέπει να το μάθατε. Δυόμετρη ζωή σκοπία. Σκοπία. Κάνα δυόμετρη ζωή το οποίο διδάξει που εσταλίεζε και έπαιζε ζωή ουμονός, βαγκού, γυρέτου αμπούκου από γυρέτου που εσταλίεζε. Υγροτηριζάντε ο τρίτης και κουδέα. Και κόλλοντα στο ζέρο, σήμερα κούτσα εσχέζεται να σου δείτε από μου, κόδικο, κυρώσικο, και πρέπει να μην κόδικο, τραζεσόν, προτσί. Αξιόνι, σύμφι, το ζέρο, κοντρούν στο μαζούρο περίπου, το ζέρο δεν σημαούν. Στο ζέρο, προς τα λίγο, λίγο τρεις, σύμφι, ζέρο, σε ζελού ανανάδια, μας αντεπλάνω, και κόλλοντα στο ζέρο, κόκκοβα εσχέζεται από μου, τραζεσόν, προτσί. Τραφώντα 5520, κοντρούν στο ζέρο, ή. Ήταν να δίνω τη ζωή της κορέξιον στο σπίτι στον αμέσως. Σαμά. Ζαμίδω στον αόμενο 0, παρά. Όμως μου είχε πέρα στον αμέσως 0. Ένω λέει, εδώ δεν θα φτάσει. Όμως μου είχε 0. Thank you. Tucano 042, Tucano 042, Patrão 5, autorizado. Jorge, Camarão 7, Tucano 042. 9407, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no secundário 123, décima 8. Autorizado a final do procedimento de aliança de peixe 10 do Separa 2 no pé, alcanço 10016. A coletivação vertical na posição está no ponto de autorizado. Para pronto. descend to 4,000 in Italy, send my clear to Alex and approach one way over. Azul 4959, serviço radar encerrado, passando a posição coral, estamos no centro de gestão agora da área 120, decimal 1. Vamos transformar o seu para o meu voo 350. 3 para o 350, pode ir. Manchester no transponder. 17 no joint, reporte vertical para o Itaquã. Reporte para o Itaquã, pode mandar o 2. Pega de ação, já passou. Portugal 023, continue to road, expect lane clear to NH 1016. NH 1016, dia próximo, dia próximo. Jogou 1098, mandei 18, chama agora o centro do Recife, 1-2, 6-8-5, secundário 1-2, 5-4. Atenção, autoria, controle da saúde, direito. Descobre. Comandando a aeronave, liberar o eixo Xilema 2 do espaço, já se fala de posição. 1-0, vento 1 a 00 graus, 1-0 graus. 24, confirmando, foi 3, eu saio do Vitória São Paulo. Eu falo o perfil diferente da saída com ele, pessoal. Salvador, sendo identificação desta via chegada. Bom, vou me abrir para o meu voo 05, agora a gente está sendo para o meu 0 momento. Para a saída que chegou no assistente, foi a saída Ponge, chegou na costura da saída Pica. Confirmando no solo, foi destruído uma saída diferente da saída Ponge. Sem problemas, né, meu 24, autorizar para o alfa número 393. Autorizar a transferência. pelo 25, décima 1, secundário, 1, 2, 3, décima 8. Transição de paz. A 15536, uma transformadora da 1 2 0 2 1 8.